cercado de gente, eu me sinto sozinho. Um coração ferido por metro quadrado. Querendo paz com o dedo no gatilho, nós é a resistência de um povo isolado. Na minha favela tu vai ver de tudo, menor que era puro já é descontrolado. Na minha favela tu vai ver de tudo, menor vacilão, quem vacila é cobrado. Vida adulta muito desejada por crianças que largou a escola, atraído por uma quadrada mais interessante que a aula de história. Versos reais de quem veio do nada, menor de 12 desmonta a pistola. Várias passagens, tráfico de drogas, várias maldades, mente criminosa. Quem que fica, quem que corre? Se nós vende, tem quem compra. De mochila no pinote, por caninha no bigode. E quem que fica, quem que corre? Se nós vende, tem quem compra. De mochila no pinote, por caninha no bigode. Ai de quem tenta contra a minha vida voltar pra tu. É o barulho do patum, meiota faz papum. E ele era só mais um, morreu mais noite um. Noite fria, sexta-feira, madrugada pelo rio. Sangue manchou meu fio, menor semblante sombrio. Sua vida por um fio. Não sei quem é não, menino, tá morto. E se tu ouvir falar do meu nome, então some, ele é brincadeira. Eu vivi noites em claro no escuro, mano, eu vim lá da trincheira. E nada de novo no front, na linha de frente, a peça na mesa. Mano, esse jogo é tão sujo que eu pus inimigo dentro da lixeira. MGCDD, me movimento com muita cautela e é um passo por vez. Mente semelhante a de um velho sábio jogando xadrez. Lembrança na estante é que o tempo não volta mais na minha mente, só passa vocês. Mulher que bom, deixou duas crianças. Um menor de cinco é princesa de seis. Tô na entrada de meiota, fazendo a segurança. Nós na pista, raja as droga, faz dinheiro e vende lança. Tô na entrada de meiota, fazendo a segurança. Nós na pista, raja as droga, faz dinheiro e vende lança. Quem que fica, quem que corre? Se nós vende, tem quem compra. De mochila no pinote, por caninha no bigode. E quem que fica, quem que corre? Se nós vende, tem quem compra. De mochila no pinote, por caninha no bigode.